Muito obrigada. Amém. Um abraço a vocês de Açaí. Com certeza, Deus seja louvado. A senhora falou a palavra certa, viu, filha? Mesmo quem não confia em Deus, Deus vai se aproximando, Deus vai cativando. Eu até brinco que quando a muralha é grande, Deus vai amolecendo com as bênçãos. É como um terrão. Se você bater de frente, ele quebra. Mas basta você colocar algumas gotas d'água, ele naturalmente desmancha. Deus é sábio para lidar com o ser humano. Bom, foi Ele que nos fez, Ele sabe que na verdade somos pó. Filhos e filhas, Bíblia aberta, cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra nesta terça-feira, na hora da misericórdia. Vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. E o texto é Mateus 5, 43 a 48, na hora da misericórdia. Mateus 5, 43 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele faz nascer o seu sol sobre os maus, os bons, e faz cair chuva sobre os justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A experiência que Jesus propõe de amar os inimigos realmente é uma revolução na mentalidade dos discípulos de Jesus. O Antigo Testamento recomenda agir com deferência em relação aos inimigos. A lei obrigava a reconduzir o boi do inimigo, caso o boi tivesse desgarrado da manada. A lei mandava ao inimigo faminto e sedento dar comida e bebida. A lei mandava que ninguém deveria se alegrar com a queda do inimigo. No entanto, Jesus vai adiante. O que Jesus propõe é algo a mais. Ele deu um passo significativo na tradição judaica. O amor que Jesus propõe ao inimigo supera o nível do puro sentimento ou uma mera relação de amizade. Amar para Jesus consiste em estabelecer uma comunhão profunda com o outro. Amar significa se tornar um intercessor junto ao Pai. Lembremos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desejar-lhe saudá-lo um shalom pleno, prosperidade, saúde, bem-estar. O que Jesus propõe é um amor que se recusa a nutrir desejos de vinganças contra o inimigo. A motivação do amor ao próximo está baseada na forma como o Pai age. É a perfeição do amor. Jesus propõe um passo significativo. Jesus propõe um jeito diferente de lidar com os problemas. Por isso, o ideal do discípulo tem que ser a perfeição, como o Pai é perfeito. no nome de Jesus. Jesus, nos parece difícil demais, mas sabemos que não. Ajude-nos. Favoreça-nos com as graças necessárias. Favoreça-nos, Senhor. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Nessa hora da misericórdia, nesse mês do coração de Jesus, Jesus, nós clamamos o teu nome e o teu coração. Realize o impossível em nossa vida, Senhor. O impossível Ele vai realizar. Acredite nessa hora da misericórdia. Você espalhado pelo Brasil inteiro, você que me acompanha em outros países, não importa, pela internet, pelo rádio, você que só me acompanha agora, que pensa que foi por acaso que você colocou nesta rádio, o impossível Deus vai realizar na sua vida. O impossível Ele vai realizar, a ferida Ele vai curar, a mão do Senhor há de alcançar. Senhor Deus, eu creio no Teu poder impossível. Eu creio, Senhor, nesse poder que vai além da física, que vai além de toda a lei humana. Abençoai a água, Senhor. Abençoai os objetos, as roupas dos enfermos. Abençoai as fotos de família. Jesus, misericordioso. Jesus, no vosso sagrado coração, abençoai aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na hora da misericórdia.